serás. Oh, mi mal serás. Quem te conhece não esquece jamais. Oh, eu sou mais um gangsta, filho das ruas de Minas. Nascido e criado nessa terra zebuína, nesse cerrado urbano, nessa cidade pacata, onde a polícia é maquiavélica e o político que ladra. Terra do queijo, do pão de queijo, terra do gado, patrimônios, monumentos, mineiros do pé rachado. Quem te conhece, Minas, não esquece jamais. Quem vem aqui de passagem acha que tudo aqui é paz. Aqui tem guerras de gangues, bandido, polícia. Aqui tem guerras no rap, guerras dentro da política. MST quer terra, o preto aqui quer luxo, a madame quer joias, o traficante quer lucro, o governo quer poder, a PM quer me prender. Tá vendo aí a ganância que rola aqui em MG? Não temos praia, petróleo, cartões postais nem belas ilhas, mas temos no sangue a poesia de Minas. Em Perópolis, fósseis de dinossauro encontrado, em Ouro Preto, minério pro mineiro rendeu um bocado. Presidente JK, ditadura militar. Tiradentes foi enforcado, esquartejado em RJ. Monumentos, museus, patrimônios históricos. Em Confidência Mineira se registrou, foi em óbito. Em Uberaba, MG, sou gladiador que curtiu antiguidade mineira e a poesia de Minas. MST quer terra, o preto aqui quer luz, a madame quer joias, o traficante quer lucro, o governo quer poder, PM quer prender. Tá vendo aí a ganância que rola aqui, MG? Não temos praia, petróleo, cartões postais em belas ilhas, mas temos no sangue a poesia de Minas. Não temos praia, petróleo, cartões postais em belas ilhas, mas temos no sangue a poesia de Minas. Quantos escravos morreram no tronco como negro fujão, açoitados pelo feitor a mando do barão. Terra do gado, do garimpo, no centenário, terra dos escravos, mulatos, dos diamantes raros. Brigas por posse entre o governo e o MST, por alguns metros quadrados até se mata aqui em MG. Aqui é foda, parceiro, nem as águas são claras e belas. Rio Beraba não, aqui o rio é de merda. Não temos cartões postais, ilhas e nem petróleo, mas temos monumentos e patrimônio. Históricos. Santos Dumont, 14 bis, Tiradentes, Inconfidente, Chico Xavier, o médio que ajudava os carentes. Sou mineiro com orgulho, berabense nato, um sertanejo não, um gangsta revoltado que segue a doutrina, uma seita divina que me dá força pra compor a poesia de Campos, Minas. Belos, jardins, coltadas, matas virgens, terra rica de povos talentosos e humildes. Terra do gado, terra do queijo, do cerrado, zona urbana de negros e mulatos, ao se tornou um gangster pela alforria quebrada, mas não perdeu a fé da liberdade cantada. Somos filhos desse solo sertanejo, o trio na trilha que plantou, regou e colheu a poesia de Minas. MST quer terra, o preto aqui quer luz, a madame quer joias, o traficante quer lucro, o governo quer poder, PM quer prender. Tá vendo aí a ganância que rola aqui, MG? Não temos praia, petróleo, cartões postais em belas ilhas, mas temos no sangue a poesia de Minas. Não temos praia, petróleo, cartões postais em belas ilhas, mas temos no sangue a poesia de Minas. Oh, Minas Gerais.